Estamos começando mais um Bem-Amiches! Eu, Servando, aqui comigo temos o Gotaka! Aê, Shazam, caralho! Swist! Show me what you got! Catch 50! Que episódio sensacional! Ai, yeah. Servini! Tô aqui ouvindo o Creep do Smash Mouth, cara. Creep do Smash Mouth. Cara, que errado, cara. Que vídeo sensacional. Então, galera, já fizemos dois podcasts sobre covers cagados, horríveis e ruins. E agora chegou a vez de a gente falar de coisa boa, né? Vamos falar de Tech Picks. Vamos falar de covers bons. E é isso aí. Vamos embora com essa porra aí. É auto-explicativo. Essa apresentação ficou uma merda, vamos lá. Esse é aquele podcast que ninguém veio participar e todo mundo vai falar, pô, eu queria ter participado. É, exatamente. Cara, então vocês vão ter que... Tenho certeza que o Segui ia querer muito participar. Estou sem microfone, me desculpe. Pô, que pena, pau no cu do Segui, se fode aí, seu trouxão, vai ficar chorando aí, ô pau no cu. Esse cara é babaca, né, meu? Esperava nada diferente de ti, Vini. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in the jar by the door. Godaka, vai lá, fala, começar contigo aí. Queria começar com um desconhecidinho, uma cantora desconhecida, mas uma música conhecida. Antes de Bob Dylan, existia uma cantora chamada Joan Baez, que inclusive a galera fala que Bob Dylan pegou muito dela. E eu não conhecia esse cover, um cover de Eleanor Rigby, dos Beatles. Uma pegadinha meio folk, meio anos 60, meio flower power. E eu ouso dizer que ficou melhor dos Beatles, cara. Pior que eu gosto dos Beatles pra caralho. Que é uma das boy bands mais famosas do mundo, né, cara? Uhum. Maior banda pop do mundo. Eu tenho Beatles na minha pauta, mas tem covers melhores que Beatles também. Fazer falta covers Beatles melhores que Beatles. Mas vai, não é difícil. Pô, acabei de lembrar que eu não posso ouvir, senão vai vazar o som. Pô, triste. Que merda. Ah, pô, legal, cara, legal mesmo, sabe? Eleanor Rigby. Opinem aí que eu não posso. Eu poderia opinar, poderia estar opinando, mas eu estou aqui ouvindo Crypto do Smash Mouth. Porra, Vini. Porra, Vini. Eu deixei em loop aqui, cara. Não tô brincando, só porque que demora pra abrir aqui pra mim. Não, pô, eu vou. Eu acho que eu concordo com o Godoka, cara. Essa é melhor que a versão. Ah, foda-se, vai vazar som mesmo. Vibe, né, cara? Vou ouvir, foda-se, vai vazar som. Quero saber. Não, cara. Mas o dela tá legal, cara. Pô, tá maneiro. E o instrumental ajuda, esse instrumental tá maneiro, cara. Ouvi baixinho aqui pra não vazar muito. Maneiro. Ué, faz tu então. O vocal dela, ouvindo, pra substituir. Cara, eu tenho a voz grave, meu, não consigo. Põe aí, depois você edita aí, põe o Vini falando guerreiros. É verdade. Não, não precisa editar não, se quiser eu falo guerreiros, cara. Vai, Vini. Show me what you got. Show me what you got. Hey now, you're a rockstar. Não, opa, pera, outra. Mas ficou legal, cara, eu achei maneiro. Normalmente eu não gosto, mas eu acho o instrumental folk assim muito bacana, mano. Acho mó da hora, velho. Curti. Vou até dar um like aqui. Dá um like, mano. Por isso o instrumental folk é o violão, sim. Eu gosto só do violão, cara. Eu curto o violão. Eu gosto só do violão, cara. Cara, eu gosto de João Gilberto, cara. Foda-se essa porra, mano. João Gilberto fala pra caralho. Jack Johnson, essas coisas assim. Não, música boa. Sim, sem essas porra aí. Sem essas coisas boas. Sem essas músicas do Godok. Vamos falar de música boa. Sem essas músicas do Godok. Que cuzão, né, cara? Música do Godok virou sinônimo de música ruim, né, cara? Que sacanagem, velho. Olha aqui, ó. Se tu não te comportava, te botava ouvir as músicas do Godok. Não, mãe, não. Só que o Godok curte Legião. Entre outras coisas. Cara, deixa eu só aproveitar que foi citado um cover de Beatles. Eu vou colocar outro que eu curto muito também, que é o do Phil Cooker, do With a Little Help From My Friends. Porra. Cara, puta, coverzaço. Esse vídeo é muita droga na mente. melhor que o original. Melhor que Sim. Esse aqui é melhor que o dos Beatles. E, velho, se tiver o John Belushi junto, imitando o Joe Cooker do lado, é uma versão melhor ainda, cara. Não deu tempo de procurar aqui, mas, cara, aquele vídeo é sensacional, velho. Ele fica imitando, já viram isso aí? Já deve ter visto. Uhum. Eu acho muito engraçado que tem dois vídeos, tem um que é ele sozinho e tem um que tá o Joe Cooker cantando e chega o John Belushi imitando ele junto. Velho, é sensacional. Mas esse que ele tá sozinho, se não me engano, é o que o John Belushi, ele se entorta todo, tá ligado? E aí ele vai tentar tomar uma cerveja, ele fica errando a boca dele, velho. Cara, é muito engraçado essa porra. Ah, porque com certeza isso não acontecia com o Joey Cocker. Não, mas... Eu mandei um vídeo que aparece no... O vídeo esse que ele tá... Esse cara devia absorver o por osmose do ambiente, cara. Eu mandei um vídeo que tá sozinho, de Belushi, e no preview ali em cima tá o que ele tá junto com... Cara, a primeira vez que eu escutei... Braço, primeira vez que eu escutei essa música foi na abertura do Anos Incríveis. Isso, e eu fiquei meses procurando essa porra dessa música, cara. É, a gente não tinha essa internet nessa época, né, cara? Não. Saber. Fudido, cara. Mas era... Eu tocava um pouquinho, eu achava que... E agora, meu Deus? O que é que ele faz? Aí, eu fui descobrir depois que era dos Beatles, tá ligado? Não. Quem cantava ela, se eu não me engano, era o... Era o Ringo, né? Melhor Beatles, né, cara? Eu acho que era o... É o único honesto ali, ó. Ele é o único que admite que é um bosta e que é isso aí, cara. Que é isso aí que tem que fazer. É, pois é, ele fez toda a carreira dele pós-Beatles nessa noção de que ele é um bosta. Não, tipo... Vocês estão ligando que tem um projeto do Ringo que é tipo uma super banda, cara. Que ele monta com um maluco fudidaço, mas é tudo uma galera que ninguém conhece. Uns caras que tocam pra estúdio e que gravam, tipo, gravam pra tipo, sei lá, o cara tem uma carreira solo e ele precisa de um maluco pra gravar o disco. Os caras são fudidos pra caralho. Os caras vão lá e o nome deles nem aparece. Tipo, o nome deles aparece pequenininho no álbum, tá ligado? Tipo, mas eles não são conhecidos de tipo, pararem na rua e tal. Uhum. É maneiro, cara. A ideia é maneira. Que nem falou, um Beatle honesto. Um Belushi de Joe Cocker. Tipo, antes tudo um bando de cuzão. Mas, cara, essa música eu acho fodaça, velho. É, puta. É o cover que tu nem lembra que o negócio é do eu tu nem lembro. Eu separei alguns covers que, na verdade, de músicas que eu curto que eu nem sabia que era o cover, tá ligado? Comecei a dar uma pesquisada. E, pô, essa música é foda, essa música é foda. Acabei separando alguns assim que eu nem lembro da banda original mesmo. Mas vamos seguindo aqui. Zwaist. Cara, já que estamos falando dos Beatles, né, cara? Vou fazer um que é o contrário. Que é um cover que os Beatles fizeram que ficou muito melhor que o original, né? Que é Twist & Shout. Ah, sim. Porra! Quando tu falou que era um cover dos Beatles, eu já, na hora eu pensei em Twist & Shout. Praticamente ninguém conhece o original, né, cara? Exato. Não, né? E é bem ruinzinho, cara. Sim. É bem ruim. É porque é uma música velha pra caralho, né, cara? Aquele negócio meio quase. Acho que o pessoal tava saindo das Big Band ainda, né, cara? Sim. Sim. É Twist, cara. O Twist é na época do quê? É 50. É, 50, anos 50, junto com os Beatles. É isso aí. Pô, e ainda mais que é. Tu curtindo a vida doidada, né, cara? Por muito tempo essa música pra mim nem era os Beatles. Sim, era a música do Ferris Bueller. Era Bill, a música, né, que o Matthew Broderick cantava. Eu vendo aquela merda de feira cultural da escola, fica falando, você vai fazer. O segundo vai fazer sobre uma demonstração sobre a Inglaterra, né? A gente fez as maquetes, as coisas tudo. Aí a gente pegou um álbum dos Beatles e colocamos essa música pra tocar em loop, cara. Por 7 horas. Caralho. Eu lembro de uma vez que eles, falando em cover, né? Tinha uma. Minha mãe, ela é professora e ela cuidava das festas juninas no colégio. E eu lembro que tinha cadeia, cara, na escola dela, e na cadeia os caras ficaram. Tem aquele CD Garage Inc. do Metallica, que é só cover de Metallica tocando outras bandas. E na cadeia só tocava essa porra desse CD, e aí eu queria ficar na cadeia. Eu ficava lá ouvindo os Metallica bem de boa lá, e a gurizada que cuidava da cadeia curtia. Então ficava lá com a gurizadinha, tá ligado? Ficava na cadeia. É, ficava na cadeia lá, fazendo umas tatuagens. É. Pegando os travestis, tipo. Na vibe desse cover. Cadeia. Mas, porra, essa música também. Essa música é outra que eu demorei pra descobrir que era do filme. É, eu também boa, né? É só boa. Quando a internet surgiu, cara. Antes de fuder, Vini. Mas vai lá então, Vini. Eu não preciso de pauta, porque eu sou foda pra caralho, eu lembro de muitos covers fedidos. Inclusive, a minha primeira não vai ser óbvia, não vou falar do que eu tinha comentado antes de começar a gravar. Tá, então tu vai falar me manda link, né? Não, eu vou mandar o link, eu tô separadinho aqui. Eu vou mandar um link de uma banda que eu apresentei pro Godoka e ele curtiu pra caralho. E é o nome da banda é Hell Songs. Não, o nome da banda é Hell Songs. Smash Mouth. E eles têm um cover de caralho, deixa eu falar, filho da puta. Ficar rindo e cagando tudo na minha vez, toma no cu, porra. Essa música é boa. Desculpa. O nome da banda é Hell Songs. E eles fazem um cover de Season of Abyss do Slayer. Só que a diferença é que Slayer é thrash metal e Hell Songs é muito bonitinho. É música bonitinha. Um cover de Season of Abyss, só que é uma versão bonitinha de Season of Abyss, eu achei legal. Pô, com esse nome eu achei que ia ser umas pauleiras fodidas. Não, a música original. Não, digo Hell Songs, tá ligado? Digo Hell Songs. É que a vibe do banda é essa: pegam músicas e clássicos do metal e do thrash metal e transformam em música ambiente, em música lounge. Então foi aquela música de, tipo, música de consultório de dentista ou de sala de espera de escritório. Sim. Fica tocando essas musiquinhas aí, tipo, é o que eu colocaria na sala de espera do consultório, tá ligado? Tá lá a galera curtindo um Slayer antes de entrar. E o que da hora, cara. O instrumental. Dá pra poder com essa música. É, e o instrumental é gostosinho de ficar ouvindo, cara. Bem de boinha, assim, nada agressivo. Da hora, eu vi que no relacionado. Twisted Sister, eu mandei aí. Sim, muito bonitinha, cara. É, que da hora, tá curtindo. E essa banda é maneira, cara. Eles fazem cover de banda muito boa e também da melhor banda do universo, Iron Maiden, né, cara? Tem um. Ah, porque eu vi aqui o Thunderstruck e achei que você ia falar isso disso. Eu não costumo escutar essas bandas machistas, né, cara? Mas assim, ó, fica à vontade. Obrigado. É, porra, legal. Fica aí a dica, é uma banda sueca e o vocal é feminino, cara. Pasmem. O vocal só. É feminino. A mina canta bem zaço. Bora lá. Menina indicando vocal feminino, olha só. É. Pois então. Grandes revelações desse podcast. Cara, é como se fosse, tipo, ouvir Metal Negro da Morte, só que versão MPB, tá ligado? Então, música de elevador, né? Ah, mas você não disse que é boa, caralho? MPB. É, você fodeu tudo. Eu tô falando, é bom, cara. Estragou teu argumento, cara. Você podia ter falado do Full Metal, seria bem melhor, sabe? Ah, então, porra. Fudeu. Jesus Negão. Fudeu, sou minha irmã. Bom, já que eu já falei a minha também, tipo, pro Godoka puxar mais uma aí. Eu vou voltar na Joan Baez, só que no caso ela tá sendo coverizada e provavelmente a música dela mais conhecida que, né, a galera, nossa, me enrolei todo, puta que pariu. Uma cerveja só, eu já tô cagando toda a gravação. Não, cara. A música mais conhecida dela, justamente porque é uma banda de metal que toca, que é Diamonds and Rust, tocada pelo Judas Priest. Ah, tu tá de brincadeira que tu vai meter essa, cara. Tá roubando, claro que eu vou tá roubando minha pauta aí, vai tomar na tua. Tô roubando, você não fez pauta? digo mais então, só pra meter orgulho no Godoka então. Eu cantava essa música numa banda que tinha um padre meu, tinha uma banda de música acústica e tal. E eu participava cantando umas 4 ou 5 músicas e essa era uma delas, cara. Baita de um som. Sim. A original é muito bonita, mas ela ganhou uma encorpada, o instrumental dela parece música de batalha, sei lá. Sim, mano, sim. Bom mesmo, bom pra caramba. Meu, e esse viado canta muito, cara. Pessoal, vai tomar. O pessoal a ideia ouvindo, foi dele, o pessoal né, ouvindo cara, podcast deve estar ouvindo aí também, porque tá vazando meu som. Ah, deve estar vazando meu também aqui, eu não consigo desligar essa porra. Não, o teu não vaza. Pô, e o Judas Priest é responsável pela única piada boa em um filme do Adam Sandler. Qual piada? É o... quando os caras chamam, os roqueiros traem o maluco lá e ele chama Judas, e os roqueiros, Judas Priest! É a única parte que eu dei risada. Cara, o massa dessa música é que ela fica bem cantada até pelo Tim Ripper Owens, cara. Fica legal. Até pelo quem? Tim Ripper. Ah tá, o que não deve ser nomeado. Eu só ouvi o Tim. O destino deu um jeito de apagar. É, só viu o Tim. Ah, acho que não é pra aparecer mesmo. Esse nome não deve ser nomeado junto com o Judas Priest. Você aprendeu da forma mais dolorosa, ficando mudo. Tipo, teve um cara na Bíblia que ficou mudo. Quem foi? Foi o pai de João Batista. Porra, sei lá. Não curto essas leituras psicodélicas aí. Leitura trevosa. Fantasia, né, comigo? É, que eu não sou... Eu só trabalho com não-ficção. Foi o Cornel que escreveu? É do Tolkien, isso? Caralho. Ai, cara. Bom, já que o Vini morreu, vai lá, Zeist. Então tá, eu vou mandar um cachê aqui que eu lembrei por acaso, porque... E até eu lembrei por causa do Godok, que é Fly Me to the Moon. Porra. Que é a primeira... Que é a... Todo mundo lembra do Sinatra, né, cara? E, uhum. E tem a versão que é o cover, que é o enterramento do Evangelion, né? Uhum. É a única coisa feita boa com bossa nova até hoje. Que é o enterramento do Evangelion? É. Ah, tá. É que onde eu tô vendo não tem enterramento. E é foda que às vezes tem uns episódios bad vibe pra caralho e começa a tocar essa música e você começa a associar uma coisa com a outra. É esquisito, sabe? É que não é a música final do Cowboy Bebop, assim, eu não consigo mais escutar ela, sabe? Ah, aquela é mais bonita que ela seja. Seu coração sangrar. Aquela é tristeza. Sim. Da hora, porque eu não. Eu realmente não vi o encerramento do Evangelho, porque eu. Onde eu tô assistindo aqui não aparece. Que é, tá passando na Globo? Eu tô assistindo a TV Globinho. Não tem abertura nem encerramento. Sei lá, tô assistindo aqui num mega YouTube aqui, e aí termina e só aparece, continua e termina o vídeo. Aí eu só passo pro próximo episódio. Eu não sei quem que é o cara que botou as músicas Evangelho, mas é um cara que tem uma noção assim de dicotomia muito foda, né, cara? Porque. Que caralho essa música tá fazendo em Evangelho? Pois é, cara. Ficou legal, mas cara, é bem... Vamos pra lua. Que doido. Vini, voltou? Não, cara, eu não voltei não, porra. Tá vendo que eu não voltei, filho da puta? Tô falando aqui, você não me ouve, porra. Desmuta, Vini, só desmuta. Fura todos os botões. Cara, eu não sei o que aconteceu com o Vini. Ele tá na chamada e não tá, ele é o... Ele é o... Membro fantasma. É o participante de Schrödinger. Ele tá e não tá na chamada. Ele tá e não tá. Então tá, vou passar um aqui então. Aproveitar. Agora ele só não tá. Deixa eu ver se eu peguei o vídeo dessa porra. Não, não peguei. Porra, não acredito que eu peguei o vídeo errado. Vai se fuder. Não, é. Procurem aí. É Easy do Fatal Marker. Porra. É qual? Easy do Fate No More. Ah, do Fate No More. Isso. Não precisa nem passar o vídeo, né? Mas só botar na pauta mesmo. Que eu nem sabia que era. Esse é um daqueles que eu nem sabia que era cover, tá ligado? Que é do. Do Commodores. E fui descobrir depois também. Porra, essa música é foda, cara. Ah, sim, cara. Muito lendária, né, cara? Fim de festa, assim, você ouve muito essa música, né, cara? Mandar o resto da galera embora, né? Só começa só pra tirar os caras que tá cambaleando pela sala, você toca essa música. O Faith No More, ele tinha feito também um cover de... Warpigs. Não, esse do... Aquele do... Acho que era do Big Is. I Started a Joke. Nossa, isso? Não sabia, não. É isso. Passei. Started a Joke. Eu tô em dúvida se é do Big Is mesmo, mas acho que é. Ah, não sei. Pô, aquela música legal do Faith No More é True Cover, cara. Que bosta. Esse cara é bizarro. É do Big Is mesmo. É Started a Joke do Big Is. E esse clipe é muito doido também, cara. O cara num karaokê. Mó bad vibe, tá ligado? Sim. Nossa, agora que eu vi o Bilbo ali na coisa, cara. Na plateia. Eu conheço o cara cantando. É mó bad vibe, porra. É, eu o Bilbo. Porra, é mesmo, cara. É, não é fácil começar a vir, não. E é o Bilbo com a cara do Lloyd. Tipo, eu não sei quando é esse clipe. Mas, cara, ele tá com muita muito cabelo de Lloyd mesmo, cara. É assim mesmo, cara. As atrizes começam a fazer aquele filme tipo cine privê, os atores começam fazendo figuração em videoclipe. Bah, pior que eu achei umas fotos minhas de quando eu era criança aqui, cara. É tudo esse cabelo, vai tomar no cu. Só cabelinho de Dr. Octopus. Ah, que merda, cara. Cara, não sei se tá certo aqui, mas acho que é de 95 essa... Porra, mas esse clipe aí não parece tão... O Lord Prima tem a mesma cara desde 95. Ou de repente isso aí nem é Faith No More, tá ligado? Só tá escrito no... Ah, não, é sim. É sim, assim. Apesar da voz não parecer, né? Ó, tá escrito no... Tá escrito no Google aqui, se tá escrito no Google é verdade. Mas esse clipe é muito bizarro. Aproveita que tu voltou aí, Vini. É, ele não voltou por muito tempo. Só veio fazer uma visitinha rápida. Não, cara, só fiquei quieto, cara. Porra, tô aqui, cara. Fiz só reclamar, porra, de alguma coisa. Eu tenho que reclamar o tempo inteiro agora, eu tenho que chegar o tempo inteiro, agora não posso ficar quieto, cara. Você não pode sair de personagem, caralho? Vai lá. Ah, é, desculpa. Eu? Eu de novo? Sim, né? Quando eu te chamei, tu então, não tava, vou tu tinha botar morrido. Que... É, eu morri, foi mal. Nós estamos aqui de volta, Rise from the Grave. É, falando em estar vivo, deixar esse clipe aqui, cara. E eu adoro esse cover, pra mim é um dos melhores things, que é I Will Survive Cake, cara. Ah, caralho, eu sabia que alguém ia falar isso aí. Cara, eu acho que mais legal, é bad vibe, né, cara? É, tipo assim, I Will Survive, a música original, é tipo assim, é roupa super pra frente, assim, sim, mais dessa e tal. E é o cake, é aquela vibe assim, tipo, ah, que merda, tá ligado? Eu tô aqui, e é isso aí. Tipo, eu não tô vivendo, eu tô sobrevivendo, tá ligado? Aham. Uh-huh. Eu tô cansado na fila do banco, mas I Will Survive. Sabe? É, I Will Survive. É aquela vibe que, tipo, não é a vibe que tu quer, ela precisa. Esse é o pau no cu que você mereceu. É, exatamente. Esse é o pau no cu que você merece, cara. Eu acho demais isso. Eu tinha chegado a separar isso. Eu adoro esse solinho cretino de guitarra. Cara. Eu acho o instrumental dessa música muito maneiro, cara. Aquele baixo que fica assim, bom, bom, bom, bom. Eu acho demais, cara. Muito bom, cara. É a música do proletário. Pior que é verdade, é. Tipo, a original é sueta. Tô só pra botar um pi agora no que eu vou falar. Vai tomar no cu Itaú, banco de merda, vai se fuder. Eu não vou dar pi nenhum, não patrocina a gente, vai se fuder. Toma no cu Itaú, banco de escroto. Oh, boa escolha, Vini. Eu cheguei a separar aqui, mas eu deixei de lado. Não, e o legal é que, tipo assim, eu acho massa o clipe, mas eu acho a bateria que eles usam muito cretina, tá ligado? Tipo... Parece aquelas baterias que o Dominó usava no palco do Gugu. Aquelas baterias. Aquelas eletrônicas, né, cara? Aquelas. Tambor e mais nada. É um tambor e um prato. Tocando pra caralho, nada. É um tambor e um prato e a música usa bumbo pra caralho. E o cara fica batendo no tambor. Bom, já falei de novo, então. Vamos seguindo. Godaka! Opa, a gente tem que apresentar bastante música boa dessa vez. Se redimido das Shinerai do passado. Boa, falando nisso, eu saí de casa hoje, cara. E tinha uma Shinerai estacionada. Comprou uma Shinerai e voou que nem um Satanás. Não. Tinha uma moto estacionada aqui na frente de casa, cara. Eu olhei assim, pô, parece uma Harley Davidson, só fui olhar a marca. Era uma Shinerai, cara. Bah, quase que eu não parava em pé, de tanto que eu ri, cara. quando eu fazia academia, tinha uma moto no estacionamento que eu parava e olhava. Satanás. E era uma Shinerai, cara. Sempre dá risada quando passava pela moto. Uou! Vai lá, Godok. É, já que o Zui citou coisas boas feitas com o MPB, o cover do Ira, foda-se quem não gosta. Ele é legal, acho, cara. Acho que deu uma roupagem. O Brasil inteiro se fudendo, então, hein? Um toquinho de rock e tal pra Jorge Maravilha do Chico Buarque, que tem a célebre frase: você não gosta de mim, mas sua filha gosta. É genial. Ah, cara, música. Se é Chico Buarque, a gente perdoa. Esse disco, esse Isso é Amor, é um disco só de covers, inclusive covers do Ira mesmo. ele fazendo, saca? Que safadeza do caralho. Inclusive, tem uma versão de Teorema do Legião Urbana que ficou milhares de vezes melhor do que o Teorema original. Do Legião Urbana. Basta saber tocar. Peraí. Teorema do Legião Urbana. Teorema do Legião Urbana, as pessoas querem do Ira? Caralho, velho, que merda. Eu vou ter que passar a odiar a música agora. Bem feito. Eu vou ter que fazer. Só pra ficar ligado. Porra, Teorema é uma merda essa música. Essa música é uma mulher merda, Teorema. Pai. Essa música é foda. Cara. Sou envergonhado. Tô envergonhado, essa música é uma merda, pai. Essa banda não toca porra nenhuma, olha só. Todo fã do Legião Urbana é maluco. Que isso, cara, meu. Minha vida é uma mentira. Quase encasguei com o de dente aqui agora. A vida do Evandro sendo mudada pra sempre. Porque eu gosto de uma música do Legião Urbana e eu não sabia. Uou, está mudando. Minha vida é não, mentira. Cara, eu gosto da música do Ira. Eu gosto da música Teorema do Ira. Do Ira, eu odeio essa banda. Eu ia colocar Teorema, mas eu pensei que gera muito hate aqui na gravação. Mas eu nem sabia que era dessa bosta do Japão. Ia gerar muito hate, mas acho que assim foi pior, cara. Pobre Devandro, cara. O que vai ser dele agora? Só gerou tristeza. Vou acabar esse podcast aqui, velho. Eu tô indo embora. Hashtag BVS, Evandro. Olha aí, ó. Vai topar. 3 dias depois, jovem Evandro foi encontrado desacordado no próprio quarto com as 4 estações do Discman. Que horror, que morte horrível. Mas voltando ao Chico Buarque. Sim. Chico Buarque começa com a parte intelectual, né? Que é a parte do nada como um tempo após um contratempo. E começa no violãozinho, devagarinho. O Ira já manda na cara: você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Eles já vão direto pra parte que o pessoal sabe dessa música. Sim. Pra parte que todo cara um dia já deve ter cantado, saca? Ou espera cantar. Mesmo que mentalmente. É, no meu caso seria você não gosta de mim e sua filha também. Sua filha também não. E sua filha também não. Ninguém, mais ninguém. É. Mais ninguém. Você não gosta de mim e o resto do mundo também não. Vai lá, Zwist. Você não gosta de mim, ninguém mais gosta. Lamentação, cara. Já pega e xinga o cara de Maria, vai com as outras, né? Mas o este. Cara. Bom, vamos lá então, ó. Doutor Manhattan, se liga aí. Ramones. não, Spider-Man, cara. Spider-Man. Entramos cedo na foto do Ramones. O Ramos faz cover pra caralho, né, cara? Mas, porra, é o cover de Spider-Man, né, cara? É muito bom, cara. Muito tempo. Claro que essa animação aí é. Cara, não é, acho, nem um pouco oficial, tá ligado? Cara, eu não sei se é oficial ou não esse clipe, cara. Acho que sim, porque eu vi esse clipe primeira vez na MTV, quando ainda essa música na MTV, cara. É mesmo? Tá com o selo da MTV ali, ó. Porque tu sabe uma engraçada que. Lembra que a MTV tinha um programa que eles ficavam dando pistas de um clipe, e aí no final para as pessoas tentar acertar, e no final eles passavam o clipe. E eu lembro que o cara deu pistas desse clipe do Spider-Man, só que quando chegou na hora de rodar, eles falaram que, tipo, não existia esse clipe, passaram I Don't Wanna Grow Up. Por isso que eu fiquei sempre em dúvida se essa porra é oficial ou não. Mas legal que é tipo assim, a animação é tão podre dos Ramones que o Homem-Aranha dos anos 60 é mais bem animado. Parece melhor, cara. Ele tá mais bem animado. Pior. Mas claro que essa. Esse desenho deles aí é de um CD deles também, que eles estão com essa. Eu não lembro o nome do CD agora, cara. Vai ser pro final, já tem o CJ. É, sim. Mas tem um. O tem melhor CD, que a capa são eles desenhados assim, desse jeito. E por isso que eu, não tinha certeza e tal, né? Ah, não, desculpa, eu confundi o CJ com o Didi Ramone, que é o melhor Ramone que eu tenho. Não, o S. Jeters? Não, é o. Ah, não, é o Greatest Hits Live. Ah, deve ser algum Greatest Hits. Quando... Muito. É, de 96, tá no finalzinho. Quando o melhor disco da banda é o Greatest Hits, é fudido, né? Bom, o Greatest Hits, Ramones, é um ser ao vivo deles, é 40 músicas e o CD dura 30 minutos. Sim. Eu, Ramone, cantei 2 horas, toca pra sua vida desse. Eu vou aproveitar então, né, cara, já que eu tenho várias Ramones aqui, com uma rata se vê muito, mas eu vou passar uma que eu curto muito, que é o Substituto, que é cover do The Who, né, cara. Pela leitura... Do Joey Ramone aí. Ah, sim. Não, mas a música é deles, tá ligado? A música, ele. Sim, mas sim, parece que eles fizeram essa versão. Clipe, eu acho muito engraçado que os caras contam aquela história do Ramones, né? Que, tipo, eles queriam fazer cover das bandas que eles curtiam, mas ninguém sabia tocar porra nenhuma. Então eles acharam mais fácil fazer música própria, né? Aí depois que eles aprenderam a fazer uns 3 acordes melhor, eles fizeram esse disco de cover, que tem um monte de cover bom, cara. Isso aí tem um cover de... Tem aquele cover de Creedence também, né? Sim, tem. Acho que tem um 2 aqui também, esse disco, cara, eu acho. É, o disco inteiro, como é que é o disco? É o Ace Jitters? É o Ace Jitters. E a videoclipe do cara também. Tava curtindo com o Mundo Bizarro também. É muito foda esse... É do caralho. Depois eu vou falar do cover de Ramones, mas vou deixar mais pro final, pra lista do final. Mas, sabe qual música você tem que contar, né? Não pode deixar pra fora. Mas já... Como é que é? Escreve sabe aí. Qual música... você sabe qual música você não pode deixar pra fora, né? Escreve aí que eu agora não lembro. Gentileza, quem for fazer o banner, coloca um Peter Griffin ali. Sim, Peter Griffin fazer aquele Surf Boy. Cara, acho que esse aí, se vocês conseguirem achar, fazer aqueles banners de GIF, cara, fazer mexendo os bracinhos, cara. Vamos tentar, não prometo nada, porque dá um trabalho pra caralho tirar fundo de aqui. vamos ver se a gente consegue. Mas fica aí. É Surfing Bird, que é do Freshman. Banda original, mas também eu prefiro a versão do Ramones. Oi, GIF PNG só pra você. Caralho, olha, tá brincando. Traga essa porta, caralho, mano. Deu, tá aí. Cara. Velho, isso aqui deve ter acho que deve ter uns 20 quadros, essa porra, tá ligado? Vai dar um banner. Não, cara. Não, cara, pelo amor de Deus, tudo bem. Vai dar tudo tranquilo, cara. Vai funcionar. Mas, tipo, vai demorar pra carregar esse banner. Já fica avisado. Peraí que tá falando, até o GIF já é pesado. Continuando aqui, o... Cara, eu me perdi. O Godoka tinha puxado o Spider-Man, né? Não, foi o Zwaist. Zwaist, tá. Então eu já matei o Substitute. Vai lá, Vini. Eu vou mandar aqui um cover. Deixa eu só achar ele aqui primeiro. Que ele é de uma banda de pós-hardcore, acho. É um cover de Britney Spears. Que é do caralho. Tranquilo, eu tava escutando isso pra trás. Que é Hit Me Baby One More Time. E tem um instrumental do caralho. Tipo, eu acho fantástico esse instrumental. Essa que eu tava escutando mesmo, só que era outro cara de metal cantando. Só que se fosse. É... Achei que ia dizer só que era Britney Spears. One More Time. Eu achei que o Kodal quer dizer que só que a versão que ele tava ouvindo era da Britney Spears mesmo. Meu. Não, aquele cara do Frog Leap Studios que tem no YouTube, tem o álbum dele no Spotify, que escuta os covers tudo. Eu tava escutando Backstreet Boys versão cover dele, cara, acústica. Tava bom pra caramba. Pior que tem umas versões de música de metal, versão pop, que fica maneiro, né? Mas eu não lembro que álbum que é isso aí. Mas é... Ah, os caras me acham meio absurdo, o vocal meio que caguei. Deixa eu apanhar essa foto aqui. Hit Me Baby One More Time, nossa. não achei que eu ia ter Britney Spears hoje aqui. É massa. Tem mais de onde já sabia, eu digo mais. Parabéns, Vini. Bom, como eu já falei de Ramones, mais uma vez eu me meti na pauta. Vai, Godok. Falando de banda punk ainda, falando do disco que o Vini falou, Garage Inc. do Metallica. É Inc. O primeiro contato que eu tive com Misfits, que é melhor que Metallica, né? Que tem dois covers do Misfits, que é Green Hell, precisa. E o mais famoso, que é Die Die My Darling. Pô, Die Die My Darling, cara. Foda pra caralho. Caralho, velho. Vai, é muito bom, cara. Vale muito a pena. É realmente, cara. Realmente. É que não precisa ser muito melhor do que o Metallica quando o Metallica tem o Lars, né, cara? Então, tipo. Ele é ruim demais. Qualquer banda de garagem já. Pô, mas ele foi um dos melhores velejadores do Brasil, cara. Meu Deus do céu, nossa, às vezes eu entendi caralho. A piada, cara. Que caralho, Zeste, não, eu tive que pensar duas vezes aqui, tá ligado? Pô, essa foi uma quase uma piada sem pé e sem cabeça, né? Nossa, cara, vocês estão de sacanagem hoje. O humor desse podcast começou com o pé esquerdo. Mas, pô, essa versão é boa, cara. Essa versão é boa, mas eu, apesar de eu gostar mais da versão do Misfits. Sim, o original é melhor, mas foi o meu primeiro contato com o Misfits. É, pois é, cara. Primeira vez que eu vi um Die Die My Darling, né? Die Die My Darling. Sabe, não sabia nem falar inglês direito. Eu vi primeiro do Misfits, aí eu vi do Metallica e pensei, ah, mas essa banda copiando o Misfits? Que banda é essa, porra? Que banda é essa com o fio do Misfits? Quem eles pensam que são? Cara, que foda. Esse eu gosto de ver primeiro. Eu vi primeiro o Astronomy com Blue Oyster Cult. Eu vi o do Metallica e falei, cara, pra quê? Então, vai ver isso. Bom, cadê? O que é que falamos então? Do Metallica? Vai roubar minha pauta. Então eu vou voltar pro Ramones. Não, pode falar o que você fala. Então, já que falamos do Metallica, eu vou voltar pro Ramones. Com o Surfing Safari, cara. Cover dos Beach Boys, cara. Cover dos Beach Boys. Que era uma das coisas que eles queriam fazer cover quando começaram. É, tá aí, cara. Merda. Desvirtuaram um pouco o caminho. Olha, eles fizeram o caminho, fizeram o melhor caminho, né, cara? Tipo, eles não sabiam tocar, então vamos fazer música própria, depois a gente caga a música dos outros. Daqui a 20 anos a gente consegue tocar a música de outras pessoas. Exato, tem um monte de banda aí que já sai fazendo cover, cagando já tudo, né, cara? Dizer que eu nem lembrava dessa versão aqui, cara. Mas esse disco é um monte. Tem Surfing Safari, eu peguei só Surfing Safari, cara, mas tem Surf City também, esse disco. Sim, verdade. Pegar todas essas músicas mais anos 60 e anos 50, fica maneiro, assim, tipo uma versão mais Ramones, assim, mais rapidinho, entendeu? Meio que combina, nossa, né? Pra mim, pelo menos, acho que. Tipo, parece que o cara tá tipo, não necessariamente surfando, tá ligado? Mas é uma vibe meio tipo, vou fazer uma trip pro litoral, dar uma banda de. Dar uma viajada, tá ligado? Parece uma trip de viagem. Tem a música do Ramones, né, que acho que é tipo, é um cover, a música deles é um, a música do, tem uma música do Ramones que é um cover de Ramones, assim, porque eu tô ouvindo ela, parece que eu tô ouvindo um pupurri de umas três ou quatro músicas do Ramones juntas, assim, tá ligado? Tipo, eu não vou lembrar o nome dela agora, porque geralmente eu ouço ela nesses, tipo, Ramones Mania, assim, que tem 20 músicas do Ramones juntas. E eu sei que começa a tocar e uma hora parece que é Judas a Punk, daqui a pouco vira I Wanna Be Sedated, tá ligado? Tipo, tu ouve umas três ou quatro músicas do Ramones na mesma, assim, tá ligado? Conforme o ritmo dela vai mudando. Mas é isso aí. Vai lá, Vini. Vou falar de uma banda aqui que vou ter que achar a porra do cover também, porque eu sou uma mula. Mas é uma banda que o Godoka gosta e é um cover de uma música francesa que é do Anthrax, que é Antisocial. Sério que é Antisocial? Uhum. E é uma banda punk francesa e eles cantam Antisocial. Então, você acabou com a minha vida agora, você tá ligado? Né? É mais um. Favorito do Anthrax. Então, eu tô fazendo contigo o que tu fez com o Evan. Tem a música original é de uma banda francesa, né? Uma banda meio punk francesa e tudo mais. E é uma música que eu acho foda pra caralho, cara, porque ela tem uma pegadinha até na vibe, indo na vibe do Ramones, tá ligado? Ela tem uma pegadinha mais rapidinha, assim, de batida. E ela tem toda uma crítica, assim, toda uma, né, tenta falar alguma coisa pro jovem. Tu vai passar ou tu tá enrolando enquanto procura o jovem, tá ligado? Tô tentando passar um negócio aqui, tá aí. Normalmente o jovem não entende porra nenhuma, que é muito burro. Minha vida é mentira. O contato dá no Hello Darkness. Também é covered. Beijo, Godog. Godog tá mudo agora, tá ligado? Uhum. Depois eu te mando o original aí pra te ouvir. Tô procurando aqui. Eu não sei qual que é o que vocal que é esse, eu acho que é o vocal que vale. Mas é. Isso é uma coisa bizarra do metal, tá ligado? Tipo, tem muito. Banda de metal faz cor de qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Porque diferente das bandas punk que não sabem tocar. Os caras que tocam metal, eles sabem tocar. Só que aí que tá o problema, eles são todos uns retardados e eles fazem cover literalmente qualquer coisa. E essa técnica é muito bizarra, cara. Mas eu lembro de uma entrevista. Cara do metal, sabe? Eu lembro da entrevista do Ozzy falando assim quando o filho dele começou a aprender a tocar as músicas do Black Sabbath, né, cara? Quando eu tinha uns 7, 8 anos. Aí ele parou assim, no meio da entrevista, mas pensando bem, se meu filho sabe tocar essas coisas, então acho que sinal que não eram muito difíceis. Esse meu filho bugado aqui, né, cara? Eu acho que não. Nossa, eu acho, cara, que não era muito difícil. Pior que eu parei pra ver o clipe agora e, cara, o cabelo desses malucos é muito errado, meu. Pelo amor de Deus. 80. Não, não, antes 80 não. O guitarrista do Anthrax e o vocal do Anthrax. O vocal do Anthrax tem o mesmo cabelo até hoje, cara. Então, pelo menos não tem mais cabelo. Ele se ligou que ele tava com as entradas quase perto das orelhas. Ele não dá mais não, cara. Eu vou agora então. Voltando a Metallica, já que o Zeite não usou aquele usar na hora que eu falei. Fiquei me sentindo mal pelo Godok agora. Whiskey in the Jar, do. Só que a versão. Ah, não, daí mais aí nós que vamos, você aí nós só... vamos. Aí nós vamos brigar, porque o melhor cover de Whiskey in the Jar não é do Metallica, é do Tim Lizzy, cara. Não, eu ia dizer, eu mandei a do Metallica, mas o. Mas eu acho massa do Tim Lizzy, tá ligado? A do Tim Lizzy também é legal, cara, mas eu ainda melhor clipe do Metallica. O clipe do Metallica. Ah, mas não vou ver, né, cara? Eu quero ouvir, então eu vou ouvir Tim Lizzy, que é muito melhor, cara. Tim Lizzy é foda. Do... Pior que a música é uma maneira mesmo, cara. É foda. Tim Lizzy, olha aí, ó. Usar aqui, porque minha cara, olha a cara do baterista no comecinho, assim, os primeiros 10 segundos, ele olhando pro guitarra. Ele tá seco de vontade de pegar uma briga. Ele lambe os lábios, tipo, porra. Vamos terminar logo isso aqui. Começa essa porra que tá querendo tu fazer essa cerveja. Que eu quero ir pro bar. Isso tá aí, só pra constar. Que eu acho o Tim Liz. Mas o clipe do Metallica é do caralho. Quando estreou na MTV. Caralho, fica mó velhão. Existia MTV ainda. Tudo velho. MTV ainda tocava a música. Tudo bem, o MTV ainda passava clipe, ainda existia. O M ainda fazia sentido. É. Então, vai, Godoka. Escolho uma homenagem ao Manhattan, né? All Along the Watchtower, do Jimmy Hendrix. Chega a passar outro Mal Ramones, tá ligado? Mais uma, né? Que é uma... A versão completamente diferente e muito melhor do que a original Bob Dylan. Muito melhor, cara. É absurdamente melhor que a do Bob Dylan. Sim, faltava droga. A gente vê que faltava droga no Bob Dylan. Faltava. Cara, né? Caralho. Que nave feia. Essas que parecem umas... Os cabides, os tripé de microfone. Ah, sim, sim, sim. Pô, essa música bom, é foda, cara. Essa é daquelas que eu nem associo ao Bob Dylan, cara. Não, sim, porque, sim, não porque é boa, sim, tá ligado? E... Não, eu acho a do Bob Dylan. Eu acho a do Bob Dylan bem foda, cara. Mas vai, a saída de Mendes é fodida pra caralho. Ele deu de Alice, tá ligado? Ele olhou e disse assim: deixa que o preto resolve. Foi lá e fez melhor, tá ligado? Manda pro pai. Pô. É, toca pro pai. Beijo, Alice. Por onde anda? Esteja onde estiver, ele estará lá. Por onde anda, Alice Pix? Olha, então. Deixa eu ver. Pô, o Godok passou de Jimi Hendrix. Faz isso. O Godok acabou de passar um que eu estava passando, então vamos pegar. Então. Ah, vamos voltar pros Beatles, né, cara? Que é uma do Paul McCartney. Que é a versão que eu achei mais legal do Guns N' Roses. Quando o Guns N' Roses ainda fazia música. Nossa! Do caralho, cara. Live and Let Die. Live and Let Die. O Mark Ferrando com aquela voz de gralha dele, cara, realmente tornou uma música mais legal, cara. Pô, velho, eu não... O instrumental tá muito bom também. Sim. Eu nunca fui muito verdade. Fã de... Eu nunca fui muito fã de Guns, cara. Você sabe eu outra nunca versão fui do caralho e do não Guns sou. Também, cara? Sympathy for the Devil, do Guns também, é do caralho. Mesmo a do Rolling Stones sendo foda, sabe? O Guns N' Roses é cover também, né, cara? Porque eu botei aqui cover que eu prefiro original, que era o Knockin' on Heaven's Door. Que é do... Como é que é o do cara lá do Nordeste? Como é que é o nome dele? Zé Ramalho. Zé Ramalho, cara. Bate na porta do céu. É isso aí, cara. Prefiro muito mais... Na voz do Zé Ramalho, muito mais legal. Ah, geralmente o Guns N' Roses faz músicas boas. Quer dizer, faz covers bons, aliás. É, hoje não faz nada, né? Hoje em dia não faz nada. Eu tava pesquisando alguns covers antes e, cara, tipo, lista de 100 tinha, sei lá, 5 vezes o nome do Guns, assim. Ah, acho que eles tinham noção que o talento dele, tipo, pra fazer coisa própria era limitado, tá ligado? Então, vamos fazer cover. Ah, não, mas a banda é boa, cara. O problema é o vocalista, que é um lixo, né, cara? É um cuzão, cara. Não, é um lixo como vocalista, é um trocando... lixo como pessoa. Se é pra botar um lixo como pessoa pra cantar no Guns N' Roses, o Sebastian Bach pelo menos canta bem, tá ligado? Mas não aceita, né, cara? Não é porque amiguinho, ele é amigo do Axl. É, vai ficar um lugar do amiguinho? Tem que ser o cara gordo lá. Sebastian Bach também tá na lista das atrizes pornô que se estragaram com a plástica. Quem? Sebastião Bá também, tá na lista das atrizes lá. Já vai ficar, já fica a dica aí pra quem gosta, ele vai voltar pra próxima temporada de Gilmore Girls, hein? Que ele faz um personagem na série, então fiquem no aguardo. Puta merda, imagina. Gilmore Girls, puta que pariu. O Luiz lá do Geek Burger vai ficar feliz, né, cara? Ele curte, né? Serra. Puta merda. Ai, ai, o... Vini... Vou mandar aqui um clássico, um cover clássico, que é um cover de The Shordettes, cantado por uma das melhores bandas do mundo, também conhecido como Guardião Cego, que é Mr. Sandman, cara. Cara, que foto horrível de você vai chamar, cara. Vou colocar no banner, de sacanagem. Não, vou colocar na pauta aqui. Vou colocar no banner. Também vai estar no banner. Deixa bota eu colocar ele de fundo, no... olhando pra baixo, a galera. Que porra. Só esse olho dele na ponta do banner ali, tá ligado? Esse é um cover de The Shordettes, que é Mr. Sandman, tocada pelo Blind Guardian, que ficou muito do caralho, cara. Sei lá, ó, parece que o vocalista do Blind Guardian usou algumas coisas, né? Mas... Algumas coisas. Eu acho que ficou bem maneiro, cara. Gostei. Vini, as duas ficou foda, ou é Blind Guardian? As coisas juntas. Rola. Pelo lado da sua boca imunda de falar de Blind Guardian, que o senhor tem um gosto musical muito duvidável. Ó, que daqui a pouco o descobre algum cover que ele descobre o Blind Guardian. A pouco que eu vou destruir mais sonhos teus, hein? Inclusive, eu quero dizer que esse clipe é maravilhoso. Nossa, e é bizarro. E essa série de Shordettes, na verdade, é verdade, veja você. É, eu vi, um traveco horrível. Os palhaços molestando a criança, cara. Cara, o palhaço do. É o palhaço do It, cara. É a mistura do It com. Pennywise. Eu ia dizer aquele do Poltergeist, né? Mas é o do palhaço do It mesmo. Que vibes, clipe. Trimassa, cara. Imagina só, tu tá ali dormindo, parece um cara vestido de palhaço. É. Com essa onda, né, que tá dando de cara de palhaço. É, aí, não... né? De palhaço com taco de beisebol na mão. Que horror. Mas eu acho esse cover foda, cara. De maneira. Pelo menos não é urbano, né? Quem que é o próximo? Sou eu. Ai, quase fechei aqui, meu. Quase fechei o bagulho com as palmas. Não, cara, se a minha mãe tivesse aqui, ele ia mandar algum cover de Richard Clayderman. Gênero de... Richard Clayderman. Ah, minha mãe curte Richard Clayderman, cara. Puta merda. Eu vou mandar um aqui, cara, que eu gosto muito. Apesar de hoje em dia eu não eu já gostei dessa banda, hoje em dia eu já não curto mais. É, Legião Urbana? Não. Que a original, a música original é do Run DMC. E eles meio que ressuscitaram aquela bandinha alemã. O Aeroschmidt. Ressuscitou o Aeroschmidt. Aeroschneider. Que é o Walk This Way, cara. Que essa versão é muito foda. E eu sempre vai me lembrar do Moe Flamejante. Um dos melhores episódios do Simpson, do Moe Flamejante. Que o Aerosmith tocou essa música no bar do Moe, cara. É verdade. E o Steven Tyler ainda falava assim: Hello, St. Louis! Aí alguém falava de canto: Springfield! eu acho. E, cara, se eu não me engano, eles estavam meio apagado há um tempo, assim. Tava porque eles tinham parado por causa da Positive Entire, que era um poço, né? de álcool, droga, barbitúricos, vitaminas em geral. Basicamente um poço de Lázaro vivo. Vai, Godoka. Sim, agora ele tá por favor. Agora que tá numa parada de... Agora que todo pau no cu é fã de Johnny Cash desde criancinha, depois do outro clipe do Wolverine, né? É verdade. Cara, todo filho da puta. Ai, mas essa música não é do Johnny Cash. É, mas foda-se, né? Os caras acham que é. É um cara muito bom. Muito bom. Adoro aquele disco acústico dele que toca Hurt. Ele toca um cover de Fergie. Nossa senhora. Eu coloquei dois do Johnny Cash, na verdade, mas o primeiro é Solitary Man, que é uma música do Neil Young, que é... A versão do Neil Young é bem bostinha. É que o Neil Young é jovem, né, cara? Neil Young ou Neil Diamond? Ele é jovem. Neil Diamond. Neil Young é foda. Neil Diamond. Ah, bom. Como o Johnny Cash ficou filho do caralho, cara. Eu não é Diamond, não, tenho certeza. É. Dá pra entender o que o cara tá falando. Ele grava o disco na Lua. Junto com o Stanley Kubrick? É isso. E começa a puxar, né? Gravou o disco lá, um disco chamado 2001, de saia no espaço. Essa versão é massa, cara. Essa versão é massa. Eu tinha visto que tinha uma versão do Hurt, da música mesmo. É Hurt, né? Que toca no trailer do Logan. Uhum. E tinha um cover, eu acho que era do Nine Inch Nails, se não me engano, cara. Não, não é um cover, cara, é original. Nine Inch Nails é original. Eita! Que é aquele que toca então no Rick Morty, cara. Ah, sim. É verdade. Eu confundi. Que é muito mais triste, muito melhor. Chupa, filha da puta, 3-0. Que é muito mais se afuder do que, né? Tá assistindo o quê? É, 3-0 pro meu time aqui no Buffalo. Tamo ganhando. Torce pros Ducks. Oi? Entra no Atlético. Torce pros Ducks. Que futebol, cara. Não, eu tô pro Boston. Atlético, rapaz. Futebol. Dracólico. Esporte macho, verdade. Rugby. Hockey, cara. Mas eu acho maneiro a música do Cash. Acho massa o instrumental. Esse violãozinho aí. Acho muito da hora. Mas, bah, do Nine Inch Nails tem uma bad vibe muito maior, cara, mais devagarinho, é mais lentinha, tá ligado? Sim. E aí, tipo, tu não consegue, tipo, embalar na música junto, que nem com a do Johnny Cash. Sim. Não consegue pensar naquela pessoa que te deu um fora, você começa a pensar na fome na África. Começa a pensar em todas as pessoas que te deram um fora, tu começa a pensar em todos os foras que tu deu também. É uma miséria, assim, triste, sabe? A miséria de uma escala planetária, não é? Chamando de corno. É. Não, dor de corno é elogio, cara. Ah, cara. Tipo, essa música ela leva a sofrência pra um outro nível. E já que eu tava falando de Johnny Cash, eu posso emendar mais uma? Vai lá. Outra do Johnny Cash também, vinda de uma banda lá, de uns loucos da Austrália, que eu curto muito, que é muito bad vibe também, que o disco mais conhecido dos caras chama-se Murder Songs, em que cada música narra uma história de assassinato diferente, que é o Nick Cave and the Bad Seeds. E o Johnny Cash fez um cover mais bonito, mais centrado, menos louco de droga. O Nick Cave é cheio de música meio bizarra, que é The Mercy Seat. E ela ficou o do Nick Cave, cara. Parece tipo, é, o diabo tá cantando pra você no corredor da morte, saca? Tem um sino, umas coisas bizarras na música. Agora do Johnny Cash não, cara. Na hora que chega no refrão, assim, ele fica até bonitinho, assim, a música. Parece alguém preparando pra morrer, assim. De causas naturais. Agora melhorou. De morte morrida, de morte matada. Eu tô simplesmente me despedindo do mundo, assim. Agora do Nick Cave você tá se despedindo à força. Tu não quer ir. É isso, exatamente. É um Hello Be the Name da Bad Vibe ali, sabe que negócio é? Rapaz. O Hello Be the Name é uma puta música do Iron Maiden, cara. Vai se fuder, cara. Sim, eu adoro. Essa do Johnny Cash é muito bonita, cara. E muitas das músicas desse disco tem essa vibe, porque o Johnny Cash tava se despedindo do mundo nessa época. Que Então, Zwist. Peraí, então vamos lá pra The Animals, The House of Rising Sun. Boa. Sons of Anarchy que manda um oi, hein? Na verdade eu lembrei de Esquadrão Suicida, mas... Só ir tomar no cu, cara. até DC Neco tem limite. Tem limite. A gente não atingiu nosso limite ainda. Pô, mas tá, né, cara? Pelo menos foi bem usado nessa porra desse filme, porque a prisão lá é Viana, uhum, também. E a música é uma casa de tolerância escrota na Viana, né, cara? Uhum. Porra, essa música fica foda. Casa de tolerância é meio bizarra, meio. É, tem gente que fala que é de um puteiro, tem gente que fala que é de uma prisão. A coisa original assim tá meio perdida no tempo, cara. Qual que era o sentido original dessa casa? Sim, o cara do vocalista do Animals berrando loucamente, cara, é lindo. Dá vontade de gritar junto. É massa. Não, lembrou de... Só estragou um pouco com o lance da DC ali, mas é legal. Eu tentei melhorar, assim, a música. Eu tenho melhores lembranças, acho, com o Sons of Anarchy. Não assisto série de maconheiro. Apesar daquele final. Apesar daquele final. Aquele final meia boca. Mataram o Jeremy. Com o Jeremy? Não, na verdade. Caralho, misturou o estilo do ator. Vai vir. Então eu vou pegar uma das melhores bandas cover barra que fazem versões no mundo. Yahoo. E não. É uma banda brasileira, ela lá de Florianópolis, ela provavelmente não está na ativa há mais de 10 anos. Kid A Justice. É uma banda boa. Kid A Justice. Cara, aquilo é muito ruim, mano. Desculpa, ah, como é que eu vou falar agora, cara? Caralho, fudeu todo meu rolê, desculpa, agora. Desculpa, Kira Justice, vai tomar no Kira cu, Justice Godoka. Kira Justice é muito ruim, porra, cara. Porra, Godoka tá muito pau no cu hoje, né, meu? Vocês também ficam destruindo a é legião urbana. Eu não sei o que lá, Kira Justice. Porra, Godoka, depois tu quer dizer que tu tem um gosto musical que preste, velho? Quem disse que eu gosto de Kira Justice, porra? Tu gosta? Tá falando aí? Tá falando não, banda aí? Não, falou, não. Claro, não ouse. Não ouso, eu não desço tão baixo assim. Um pouco tu vai tá ouvindo aí Kira Justice fazendo cover de... Vou colocar um... Na lista de fundo do poço, pra você ter ideia, prostituição tá na frente de Kira Justice. Vou colocar um easter egg na HQ do Godoka, vou colocar um Kira Justice passando de fundo assim no computador, tá ligado? Caralho. Vai, Viri. Boa. Eu tô tentando mandar o link, mas travou meu PC, então eu vou recomendar que vocês procurem, porque travou. Eu não estou conseguindo abrir o Skype, que travou, mas o nome da banda é Shapt, S-H-A-P-T, e o nome da música é Esse Mundo é um Cocô, que é um cover barra versão brasileira de What a Wonderful World, do Louis Armstrong, que é o cara que pisou na lua. Com César, por favor. Eu achei o link. Achou o link? Eu vou mandar aqui. Acho que vou mandar. Acho que é isso. Lá vem os pets. Cara, tem um link da foto do Vando. Escutão Chapt, que é ela. Como diz a própria banda, né? Chapt. A banda da galera. Tem até um. Ouvam lá, que é muito bom. Tem até um pai. Essa música ela é meio triste. Aqui, cara. Pô, tipo, é. Sensacional. Esse Mundo é um Cocô, ela é um pouco triste, né? O nome dele. Trata, né? Trata um pouco sobre depressão, sobre como lidar com o dia a dia. Então eu vou. Pra tirar um pouco da bad vibe, eu vou aproveitar. Eu sabia que o Evandro ia curtir essa banda. Muito bom, cara. Muito bom, adorei, cara. Parece que é do cara. Tu tá ficando alguém pra substituir o Gangrena Gasosa? A parte mais maneira, cara, é que acho que o único instrumento que o cara toca mesmo é a guitarra. O resto é tudo no Guitar Pro, tá ligado? Caralho. Inclusive a bateria vai parar pra ouvir a música. É tudo irônico, cara. É tudo feito de PC. Mas é muito da hora, cara. É muito bom, velho. Parabéns, é Vini, por desencavar isso. Inclusive, Piratas do Metal era o hino do meu time de rock, cara. Inclusive, aquele meus posts de cantores tosqueira chegar na letra S, vai ser o chefe. Meu, cara, tem um. Continuando nessa banda, tem uns melhores covers do metal, que é Brothers of Mambo, que é um cover de Manowar, cara. Nossa, Brothers of Mambo. Because we are Brothers of Mambo! Daí aparece a cuiquinha, tá ligado? Cara, é muito bom. É muito bom. Brothers of Mambo tem que ficar na boca do jovem, tá ligado? Caralho. É muito bom, cara. Ai, velho, é só de canção boa esse podcast, cara. Tô emocionado, velho. Eu mandei aí. Mando Invisível. Fica a dica aí, melhor disso. Mais uma pra irritar o Manhattan. Eu mandei a versão. Aproveitando que o Vini mandou essa versão, eu mandei a versão do What a Wonderful World do Joey Ramone, né, cara? Porra, também ficou legal. Procurando. Ficou muito boa, cara. Ficou uma música animada, tá ligado? É, essa aí você acredita que o mundo pode ser bom mesmo, exato, tá ligado? Exato, essa música do caralho. Foda, velho. Eu não acredito não, porque tipo, essa música foi do Joey Ramone no disco que ele lançou depois morreu. mas ele lançou antes de morrer, caralho. Sim, mas o nome da última música é justamente Don't Worry About Me, saca? Já foi um aviso. Então, cara, não se preocupe comigo, tô de boa aí, cara. Vai, filhão. Vai, filhão. Isso que ele quis dizer, tá ligado? A última. Daí ele mandou quase involuntário. A última mensagem que o Joey Ramone deixou foi: vai, filhão. Filhão, vai sem mim. Vai. É, otimista, cara. Ai, ai. Vai, Godoka, dá aquela esvaziada aí na lista. Esvaziada? Ou sei lá, ou se quiserem fazer uma parte 2, fala uma só e daí a gente. Não, sobrou uma música só, duas, na verdade. Gold Dust Woman pelo Hailstorm, apesar do Vini não gostar de vocal feminino. Essa música é linda, ela originalmente. Pô, mas tu tá falando do Hailstorm, é outra vibe, cara. Essa mina ela é maravilhosa. Sim. E essa música é uma música originalmente do Fleetwood Mac, daquele disco que o cara tem uma roupa que tem umas bolinhas penduradas assim embaixo do saco dele. Sim. A Rumors. É, a música original é bonita, a voz da mulher é bonita, mas essa música ficou com uma versão do caralho, sabe? Qual era a outra? Mais uma música, uma versão meio Maiden, digamos assim, de Street do Radiohead, só que cantado pelo The Darkness, cara. Que caralho essa versão, cara. A Street Spirit original, ela é muito bad vibe, muito lechinha, muito. E o cara berra, ele só sabe fazer isso, né, na verdade. É, nenhum de nós? Não. Uma versão de Sangue Latino, um cover de Sangue Latino do Secos Mirados. Versão meio dance anos 90, assim, ficou bom. Eu me sentindo culpado porque tava ouvindo um Linkin Park In The End versão forró, você vai saber. Caralho. Agora, a minha, a última vergonha ali, essa vergonha ali mesmo, Him. Que lá vem. É um metalzinho gótico meio safado. É um metalzinho gótico, cara, vai tomar no cu, cara. Então, é um gótico romântico. Pô, essa versão forró do Linkin Park é do caralho. É muito bom isso, cara. O que tu acha que eu tava ouvindo, cara? Eu achei muito do caralho. Caralho. Tava aqui ouvindo todas as músicas versão Flamer. Versão Flamer. Vai lá, Zeus. Bom, então vamos encerrar essa porra aqui. É... Tainted Love. Tem duas versões boas. Merlin Manson? Massa. Tem a do Merlin Manson, que é a mais legal. Tem a do Soft Cell, que é mais ou menos boa. Que já era cover de uma mina chamada Gloria Jones, que eu não conhecia. Também. Eu achei que tinha começado com Soft Cell e o Merlin Manson fez a outra versão. Eu jurava que era do Soft Cell também. É, porque toda vez que o pessoal fala dessa música, o pessoal lembra só do Soft Cell, né? Acho que ninguém conhecia a mina de antes. Sim. Mas eu fui ver, não é muito boa não, cara. O Soft Cell e o Merlin Manson fizeram um trampo melhor mesmo. E o clipe também é aquele clipe doente, maluco. Bizarro. Do Merlin Manson. Merlin Manson, né, cara? Você sabe aonde o Merlin Manson fez um trabalho do caralho também, cara? Sweet Dreams. Ah, é boa. Sweet Dreams, sim, cara. Pois é. Até a versão dele ficou mais famosa que a original. Não, Vini, aí você já tá. Depois do X-Men, não. Aí já tá exagerando. Depois do X-Men, todo mundo é fã de Alice junto com o Sempre fui fã do. Sempre fui fã dessa banda aí. Essa que toca o Sweet Dreams aí. É, essa que toca essa música do Merlin Manson aí. Sempre fui fã dessa banda aí, essa... Eu adoro o Cranberry. Cranberry. Como é que é o nome daquela outra lá? É aquela banda bizarra lá também, que tá uma mulher com vocalista, dos anos 80. Os Mutantes? Não, inglês, banda internacional. Internacional, porra. É internacional. Ah, foda-se. Esqueci agora. Paulo Toller. Internacional, tá, japonesa. Ah, sei lá. Como? Mas eu não lembro. Eu não lembro. Like a Rolling Stone, a versão do. Dos Stones também ficou. Porra, eu prefiro a do Bob Dylan, vamos se fuder, cara. Vocês estão doidos. Eu também. Não. Todo mundo faz música melhor que Bob Dylan, cara. As músicas do Bob Dylan, todo mundo toca melhor que ele. Isso, cara. Cara, é bom pra letra. Ele é bom pra letra. Ele não executa bem, cara. Mas ele faz o negócio direitinho. Só porque ele canta igual um velho bêbado do. Mas ele não veio bêbado, cara. Redneck, não veio bêbado quando ele era novo, caralho. Redneck. Não veio bêbado com um Nobel, cara. Bob Dylan é o Bob Dylan, Chico Buarque dos Estados Unidos. Nossa! É o João Gilberto. É superestimado. Nossa. Tá, então o Bob Dylan é o Legião Urbana dos Estados Unidos. Não, cara, não ofende dessa forma. Não chega tanto, cara. Mais vezes. Galera do trollado. Mais vezes. E pra encerrar essa porra, então... Blueface Shoes, olha. Do Elvis, que um cara chamado Carl Perkins, que ninguém sabe quem é, cantou antes. Eu só descobri que era um cover hoje. Blueface, essa é aquela que toca no Guardiões da Galáxia, né, cara? Isso mesmo. Imagina o Elvis fazendo essa música aqui, gente. Mais algumas, isso? Não, esse é isso aí. Então, vai lá, Vini. Então, eu vou mandar as minhas últimas aqui da pauta, então, que é o Killswitch Engage tocando Holy Diver, do Mestre Jill. É fantástico. Inclusive o clipe deles é muito bom. Que é uma zoeira com o clipe original do Holy Diver, que é pra. É um. Caralho, não vou mandar o negócio. A gente falou dessa no dos clipes bizarro, né? Sim. É, o clipe é zoadaço, assim. É verdade. Né? Você vai comendo a mesma coisa que a gente o tempo inteiro. É. Não tô conseguindo. Tá, eu não tô conseguindo mandar. Depois não pode mais essa. O meu mouse, cara, não, meu mouse tá possuído pelo demônio. Ele tá se mexendo sozinho aqui. Cara, travou tudo aqui, não abre essa porra. Tá tocando Linkin Park forró. Eu não sei o que tá acontecendo. Porque eu não consigo desligar. Escuta a Before I Forget do Slipknot forró. É, eu sei, tá. É a próxima da playlist. Meu mouse tá se mexendo sozinho. Meu mouse tá se mexendo sozinho aqui e abrindo coisas. Então é. Holy Diver tocada pelo Killswitch Engage, tipo, mais pesado, mais agressivo, assim, mas. Não perdeu a vibe da banda. E peraí que eu acho que eu consegui pagar a Linkin Park. Conseguiu dar pausa. E a outra é uma que agora eu vou pagar de galerinha do Tênis Verde agora. Deixa eu ver se consigo mandar essa, porque essa aqui é pra escrever isso, cara. A galerinha do Tênis Verde não é banda... só do cinema, cara? É, do cinema e da música. Veja você, é uma banda francesa de MPB. Começou mal. Chamada Nouvelle Vague, que ela toca covers de várias músicas famosas, tipo, músicas mais pop e tal, que é Dancing With Myself, do Nouvelle Vague. Cara, é muito da hora o instrumental, cara. É muito da hora. Tem aquele baixolão, tá ligado? Tipo de... Mas tem o Billy Idol, Lobo de Droga? Não. Tem uma mina cantando e essa mina é uma gracinha, cara. Ela canta muito bem, né? Tô tentando mandar o link aqui, mas não tá ainda. Procure tá aí no Pé de Vague. Vai ficar fora da pauta. Tá triste aqui, cara. Deixa eu encerrar aqui minha listinha, então. Duas covers que eu nem sabia que era cover, que é o Suzy Key do Creedence e Cocaine do Eric Clapton. Deixei, marquei aqui só pra me lembrar. Cara, eu marquei aqui o The Man Who Sold the World do Nirvana. Apesar de não ser uma banda que eu curto muito, eu acho essa versão legal. Ficou boa. Essa versão do... Vou procurar forró disso aí. A original é do David Bowie, que também é muito boa, e eu acho essa versão do... Cara, David Bowie é um cara foda pra caralho, né, meu? Os caras faziam uns covers fodidos dele também, mano. Diferente do Bob Dylan, ele sabia fazer as músicas. A original também. Ele cantava também. Ele cantava bem. Ah, tá. Já foi falado aqui, Hook and a Feeling, só que é a versão do Hasselhoff. Pá! Essa versão é foda pra caralho. E só pra finalizar aqui o... que o Manhattan vai curtir, que é o disco We're a Happy Family do Ramones. O tributo ao Ramones. tem um monte de banda foda tocando Ramones. Tu tem o Kiss tocando Do You Remember Rock and Roll Radio. Tem... Você tem um monte de banda foda e o Red Hot Chili Peppers. Ah, não, mas o Johnny Rotten é foda, olha, cara. Olha quem falando. Olha quem falando. Já escutou o Havana Fair? É uma bosta. Tem o Anabis dele, do Offspring. Tem o Tom Waits, cara. Tom Waits tocando Judas essa punk. É do caralho. É muito doido de droga aquilo. Tem Just One Have Some To Do com o Garbage cantando também. Ficou foda pra caralho. Tem uma versãozinha boa, assim. Quem cagou nesse disco pra mim foi o U2. Ah, não, cara. Eu achei que tinha só banda. O U2 cagou. O Metallica ficou meia boca, assim, mas... Mas eu acho que num saldo geral esse tributo ficou bem legal, assim. Eu tenho porra, cara, YouTube, meu. Eu tenho um tributo aqui do Ramones, cara, que é um monte de banda punk desconhecida. Que, tipo, acho que tá até melhor do que esse We're a Happy Family, cara. Sim. O Violent World, que é o tributo do Misfits, cara. Tem umas bandas que eu nunca escutei na vida, mandando uns cover foda. Ah, isso que é foda. Maneiro. Mas é isso aí. Antes de terminar, Evandro, eu quero que todos vocês que são fãs de AC/DC escutem essa banda aqui. Quero que todos vocês tenham uma morte horrível. Vão tomar no cu. Não. Né? Escutem essa banda. Airborne, cara. Airborne é do caralho. Não me digam que Airborne é um cover de AC/DC que não faz cover. Ele faz músicas do AC/DC que o AC/DC não faz. O Airborne ele começou como cover do AC/DC, viu? Ah, é mesmo? Olha aí. Não me... Eu sei, cara. Porra, é muito igual ao AC/DC, caralho. Tudo igual, porra. Você não conhecia, Zé? Não tinha ouvido ainda. Nossa, cara. É muito boa essa banda, cara. Depois o Vini passa. Eles são meio bizarrinhos também. É muito bom. Não é bom, pô. É igual esse DC. Esse DC que é. Então é ótimo. Não é bom, cara. Aspas. É bom, pô. Mas é muito bom. Então tá. Então é isso. O Vini depois passa o canal aí das versões de forró. Colocando na pauta. são versões. Favor, versões que vale também. Agora tá falando de um Slipknot forró. Eu boto aquela versão dos bichos do System of a Down, aquele, tá ligado? Aquela versão é genial, cara. Uns cajão latindo. Melhor é que tem várias coisas que tem, tipo, System of Down, Chop Suey, versão swingueira. Que é a versão swingueira? Que é a versão swingueira? Nossa, essa versão é muito boa, cara. Ah, então é isso aí, galera. Dragon Force. Deixa eu encerrar, filha da porra. Não, cara, não precisa ficar aqui falando sobre isso. Mas todo mundo é filho da porra. É, caralho. Isso aí, pessoal. Até semana que vem, então. Curta coisas aí. Curta nosso canal, assine nosso Twitter, segue no YouTube, compra minhas camisetas aí que eu tô pobre. Segue na vida real também. O cara tá andando na rua, olha, tem um maluco seguindo atrás, assim. Não, cara, não vamos chegar nesse ponto. Então é isso aí, até semana que vem, e abraço.